Yeah, the fuck, Melo, Lia. Yeah, Skittles é meu fumo favorito. Meu mano me falou que tem 1 quilo. Problemas demais, quero dormir tranquilo. Vou ler o livro 1000 maneiras de você viver de rap. Que tá pouco se fudendo se eu tô vivo. Iluminado igual De Niro. Underground superhero. Ela usando vestido. Calma igual uma tarde de domingo. Seu sorriso ilumina o meu quarto. E tudo fica bem mais lindo. Me diz onde cê tá, só falar. Que no minuto eu tô partindo. Chegando no seu prédio, chamando elevador. Em 1 segundo eu tô subindo. Das minhas coisas favoritas. Tá com ela, é o topo da lista. Sem falar que é mais bonita. Com certeza é mais bonita. Bati minha meta e vim buscar minha parte. Meu flow merece um quadro que essa porra é arte. Nasci pronto pro jogo, minha mãe deu start. Saudade do meu pai e dos rolé de kart. E Amsterdã na loja da Carhartt. Fumando um rock com a mente de Marte. Semana de moda em Paris. Só pra ver o desfile da Versace. Off-white igual o Virgil. Visionário igual o Vision. Já morando nos Grizzles. Sem colete e fader season. Eu já devi pro banco. Agora é carta sem limite. Sempre rindo do perigo. Porque tudo que eu preciso nessa vida é um beat. Das minhas coisas favoritas. Tá com ela, é o topo da lista. Sem falar que é mais bonita. Com certeza é mais bonita. Das minhas coisas favoritas. Tá com ela, é o topo da lista. Sem falar que é mais bonita. Com certeza é mais bonita. Agora fazer os adlib rapidinho, bora.